Grata satisfação estar aqui com vocês nessa manhã e também a coragem do pastor Ezequias de permitir isto. Pastor Ezequias, eu não cheguei a ser contemporâneo do pastor Ezequias ali no seminário, ele foi contemporâneo da minha esposa, a Joyce, que está também me acompanhando, a Rebeca, minha filha mais velha, e o João Marcos, de 5 anos. Mas eu conheci o pastor Ezequias no seminário, porque eu ia ao seminário namorar a minha esposa, né? Ia paquerar a minha esposa e vamos para 15 anos de casados agora no final do ano. E estamos ali em Itanhaém há 5 anos, procurando fazer a vontade do Senhor ali naquela cidade. Quando recebi este tema, ser crente ou ser cristão, de fato, eis a questão. O que que realmente temos percebido e visto neste tempo que estamos vivendo? Se temos visto simplesmente crentes, ou se temos visto realmente cristãos, gente comprometida com o Evangelho de Cristo, gente comprometida com o reino de Deus. É um tema bem abrangente, e eu quero pegar somente uma faceta desse aspecto do que é ser cristão, o que autentica realmente alguém ser um cristão. E um cristão que seja aprovado por Deus, não é verdade? Nós precisamos ter mais gente que foi tocada por Deus, que foi tratada por Deus, e que a partir de então começa um compromisso de intimidade com Deus, e essa intimidade precisa ser vista, precisa ser percebida por aqueles que estão ao nosso redor. Seja os nossos familiares, seja os nossos vizinhos, seja lá no nosso local de trabalho. É isso que a gente precisa ter em mente e no nosso coração. Precisamos ser aprovados por Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência de reprova. De reprovação. Eu tive uma situação de reprovação na 7ª série, pastor Ezequias. E nós somos em 5 irmãos, ninguém havia repetido nunca, de série alguma, de ano algum. E naquele ano, quando eu recebi o diploma, já certo de que eu ia ser reprovado. Mas quando você fica naquela expectativa, não, acho que deu. E quando abri o boletim, e escrito lá, reprovado. Que sensação horrível foi. E para chegar em casa e dizer isso para o meu pai e para a minha mãe, foi uma outra prova. Mas a sensação que fica é horrível. Em outra ocasião também, eu havia recebido uma carta da Light para fazer uma prova no Senai, e passando esta prova do Senai, eu iria estagiar na Light e talvez seguir carreira na Light. A Light corresponde a uma a CPFL, a Electro, aqui no nosso estado de São Paulo. Bom, fiz a primeira prova, exame escrito, aquela coisa toda, fui aprovado. Aí, opa, coisa boa, cheguei em casa, pai, mãe, fui aprovado na primeira fase. Tinha alguns colegas comigo também, alguns até da igreja. Não haviam passado, e eu e o Anderson, conhecido também como mamadeira. E ficamos naquela euforia, naquela animação. Aí foi agora a segunda fase, que era o psicotécnico. Ah, isso é moleza, é fácil demais, tranquilo. Fui cheio de mim, fiz o que ele, não lembro exatamente se era para fazer a casinha e ter que colocar um, não lembro. Eu só sei que no dia que eu fui lá receber o resultado, certo de que haveria de receber a aprovação. Para surpresa minha, olhei a relação dos aprovados e nada, e nada, e nada. Cadê Vanderlei? Cadê Vanderlei? Cadê Vanderlei? Anderson, que é o mamadeira aprovado. E aí vi o mamadeira lá, com aquela animação toda. Eu falei, eu vou passar, eu não vou passar também. Mamada passou, o Anderson passou, eu vou passar. E quando cheguei, cadê o Vanderlei? Que frustração. É horrível sermos reprovados. Mas eu quero dizer uma coisa, amados jovens, sobrevivi. Estou aqui pela graça do Senhor, porque Ele já tinha algo estabelecido para a minha vida. Mas é muito bom quando a gente acerta isso com Deus. É muito bom quando a gente já, de novo, atenta para aquilo que Deus quer da gente. Para recebermos lá, no fim da nossa carreira, a palavra: venha bendito do meu Pai. Você foi um cristão autêntico. Você foi um cristão leal, um cristão verdadeiro. Eu quero usar o texto de Daniel, capítulo 3, para a gente ver na vida desses jovens um comportamento que nos inspira. Inspira ao novo, inspira ao adulto, inspira já aqueles de idade mais avançada, inspira todos nós. Eu não sei com que motivação você está aqui nessa manhã. Eu não sei como você tem estado o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua fé em Deus. E é justamente sobre a fé que eu quero falar. Fé que autentica, que substancia a nossa aprovação a Deus. É uma das facetas que o cristão tem que ter. Agora, evidentemente que essa fé que estou aqui me referindo não é uma fé na fé. Vocês sabem disso perfeitamente. E não quero nem trazer nenhuma novidade aqui, mas quero simplesmente trazermos, voltarmos às convicções que nós temos, que você tem. E que às vezes os atropelos da vida, a caminhada da vida, faz com que a gente parece que esquecemos disso. Então eu quero trazer você a essa realidade, de volta, de que para ser cristão, a fé é essencial. Agora, como eu disse, não é uma fé na fé. É uma fé no Filho de Deus. É uma fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma fé com um pensamento positivo. E a gente precisa de gente, a gente precisa de jovem que vivencie essa fé, que inunde este bairro, que inunde esta cidade de Santos, gente de fé. Mas gente de fé como esses três jovens, a qual nos inspira bastante. Essa narrativa, ela não traz nenhuma questão doutrinária, ela é extremamente prática, vivencial. E é isso que eu quero provocar nessa manhã. E os irmãos, mantenham a Bíblia aberta, e nós vamos abordar e olhar para a palavra de Deus. Ainda, essa semana que passou, não sei quantos tiveram contato com a revista Época, e folheou a revista Época, e viu a matéria que saiu da revista Época. Uma matéria muito interessante que talvez vai colaborar pelo pensamento a qual vocês estão abordando nesse mês. Porque uma matéria não tendenciosa, uma matéria séria, e que vale a pena depois você dar uma olhada. Porque precisamos justamente dessa autenticidade, de crentes genuínos, de crentes realmente que sabem viver o que é o cristianismo e sabem viver pela palavra de Deus. Mas antes de tudo, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade aqui junto com os nossos irmãos, com os meus irmãos, irmãos que foram resgatados pelo Senhor Jesus e que hoje podemos fazer parte desta família, essa família que vai morar nos céus. E, ó Deus, queremos, enquanto nesse mundo vivermos, enquanto neste tempo aqui, ó Deus, mostrar às pessoas a nossa fé em Ti, a nossa esperança em Ti, o nosso amor em Ti, ó Pai. Ajuda-nos e faz com que também a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações nesta manhã, Deus, de modo que saiamos daqui edificados. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu quero trabalhar quatro ideias aqui nesse texto de Daniel, capítulo 3. A primeira é que nós encontramos no versículo 1 e no versículo 8 uma oposição à fé. Veja o texto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. E o verso 8 diz assim, neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Mas uma estátua, uma imagem, que não era necessariamente a imagem de Nabucodonosor, mas provavelmente a imagem de alguma entidade, de algum deus, a qual Nabucodonosor fez com que a sua nação, o seu povo e aqueles que estavam subjugados pela Babilônia a se prostrarem diante desta imagem de 27 metros de altura. Só para os irmãos terem uma ideia, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro tem 38 metros de altura, onde é observado em muitos pontos do Rio de Janeiro aquela imagem do Cristo, onde ali também é realizado algumas missas, onde ali também é realizado algumas venerações de algumas pessoas que chegam ali e que se prostram e adoram aquela imagem gigantesca. E sabemos que o nosso Deus, quando fez a aliança com o seu povo e deu a Moisés as leis para que o povo dele seguisse e vivesse, os primeiros aspectos que ele colocou para o povo é que não deveria adorar nenhuma imagem de escultura. E evidentemente, eu quero dizer aqui para vocês que não estou mencionando imagem simplesmente de idolatria, imagens de construção humana, mas menciono de uma idolatria, de uma imagem que também se agiganta no século XXI, de tudo aquilo que impede a nossa dedicação, a nossa entrega a Deus, a nossa devoção a Deus, e que temos que ter coragem de quebrar. O irmão sabe perfeitamente que nós somos criados para adorar. Nós somos adoradores em potencial. E quando nós não adoramos a pessoa devida, a pessoa do nosso Deus, nós criamos imagens e nós nos prostramos facilmente diante dessas imagens, que se agigantam. O nosso trabalho, a nossa ocupação, as coisas que construo e que faço e que admiro, e que toma a primazia do Senhor Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 6 que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade. Esse deve ser o esforço que todo cristão deve fazer. Eu tenho tido isso na mais alta conta na minha vida. Não há nada que tenha se agigantado e que tenha tomado o lugar devido de Deus na minha vida. Quando eu falo de idolatria, meu amado, é aquilo que tem ocupado a sua mente e seu coração. É aquilo que te faz, jovem, dormir pensando, acordar pensando que não seja a vontade de Deus, o desejo de Deus. É tudo aquilo que tem alimentado a sua alma e o seu pensamento e que tem se tornado gigante diante de você. Você tem coragem de quebrar esta imagem? Aqueles jovens, eles se posicionaram a não adorar a imagem construída por Nabucodonosor. Gigantesca! Mas que mantiveram-se firmes nos princípios que eles conheciam muito bem, nas leis que eles conheciam muito bem, de que nada poderia tomar o lugar de Deus na mente e no coração deles. Você tem tido esta coragem? Você tem tido essa disposição? Você tem se posicionado assim na sua vida, meu amado? Que nós tenhamos coragem de quebrar essas imagens que se agigantam diante de nós no século XXI, que tem tomado o tempo de comunhão com Deus. Tenha essa coragem, que tem se tornado uma oposição à fé que um dia você abraçou na sua vida. Em segundo lugar, é a tentação da fé. Vejamos os versículos 2 até o versículo 15. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos,

é uma idolatria, se não é algo que perverte, ou uma maneira pervertida de um apetite de ver a Deus. E esses jovens, eles resistem a isso. Eles conheciam o Deus que serviam. Eles tinham intimidade com esse Deus. Haja vista, e é bom trazermos à memória que estes jovens não estavam na terra deles, não estavam no métier deles. É bom lembrar que estes jovens foram trocados seus nomes, tentaram colocar neles uma cultura que não era a cultura deles, que não era o pensamento de vida deles, a maneira deles viverem, de se comportarem. E estes jovens resistem à tentação de romper com Deus. Não pervertem a fé que eles tinham, que depositavam neste Deus vivo, nesse Deus de seus pais, mesmo nesta terra estrangeira, de gente que não comungavam da fé que eles tinham, mesmo diante dessas ameaças que foram impostas sobre eles, porque eles tinham um compromisso com o Deus de seus pais. Eles conheciam a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó. O fato de mudarem os seus nomes não mudaram o pensamento e o coração deles, não mudaram as motivações deles. Eles não perverteram a fé. Uma fé que é no Deus que não vemos, um Deus que não conseguimos enxergar. E quando o autor de Hebreus descreve, lá na galeria da fé, homens e mulheres que se doaram a honrarem a este Deus, por estarem eles comprometidos em um Deus que eles não viram, um Deus invisível, um Deus que ainda não tinha se encarnado na pessoa de Cristo Jesus, mas que estavam firmes nessa direção. E quando nós olhamos para a história daqueles homens e daquelas mulheres ali registrada em Hebreus, nos inspira. Tenho eu pervertido a fé em Deus? De que maneira, pastor? Quando não estou comprometido. Quando nós olhamos para o verso 12, mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província. Veja a provocação. Se nós olharmos o capítulo 1, nós vamos ver que esses jovens, como Daniel, foram nomeados liderança na Babilônia. Mas perceba que isso não alterou a mente e o coração daqueles jovens. E isso que é salutar, isso que é relevante, porque sabiam em quem criam, conheciam este Deus invisível, esse Deus que no decorrer da história conduziu o povo deles. Jovens que não abriram mão, mesmo correndo o risco da liderança que eles tinham, Percebem o grau de compromisso destes jovens? Qual é o meu grau de compromisso, de comprometimento? Em que lugar eu me encontro no reino de Deus? O que eu estou fazendo na minha prática, na minha conduta, eu estou comprometendo o reino de Deus, ou estou comprometido com o reino de Deus? No meu namoro, na minha faculdade, na minha vizinhança, qual é o nosso comprometimento? Esses jovens nos inspiram. Esses jovens nos ensinam a uma vida de comprometimento, porque tinham fé no Deus vivo. Mesmo quando tentados. Em nossa igreja, há um empresário que é no ramo de administração de condomínios, de limpezas. E antes dele se converter, ele falou: olha, pastor, eu ganhei muito dinheiro. Ele tinha empresas de segurança. Mas eu quero dizer uma coisa, que quando eu compreendi e entreguei minha vida a Jesus, e quando eu fui pautando a minha vida na palavra de Deus, a maneira que eu vivia, a conduta que eu tinha, eu teria que mudar radicalmente. Porque ele aceitava alguns tipos de acordo, dando alguns tipos de benefícios para ganhar uma concorrência de segurança, não simplesmente pela apresentação de um trabalho, mas que tinha que molhar a mão de alguém. Mas, amados, quando ele conheceu este Deus, ele se comprometeu com este Deus, ele falou: pastor, hoje eu não faço. E olha, eu vou dizer uma coisa, pastor, não é por falta de oportunidades. Mas ele disse assim: mas vale a pena honrar a Deus. Vale a pena estar comprometido com este Deus. E Deus tem aberto outras portas para este nosso irmão. Qual é o grau da minha fé? Qual é o grau do meu comprometimento com este Deus? O versículo 14 nos mostra um outro detalhe a respeito dessa tentação da fé. Quando questionado por Nabucodonosor. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Eles não ocultam a fé deles. Eles não ocultam aquilo que eles realmente fizeram, não se prostraram. Eles não estavam com medo aqui das consequências. Eles estavam ali vivendo um relacionamento com Deus, mesmo diante de um país que não era deles, de uma gente que não era gente deles. Como eu me posiciono quando sou confrontado? Eu tenho me ocultado? Nas minhas relações numa faculdade, eu tenho ocultado a minha fé? Quando sou pressionado, quando no namoro o rapaz força a barra, que na verdade hoje a coisa tá mudando um pouco de foco, porque a gente tem visto que são as meninas que agora que estão avançando. E é assustador. Porque nesta hora, meu jovem, meu adolescente, que tem que prevalecer, eu não me prostro. Eu não me prostro diante dessas tentações que são apresentadas no século XXI. Eu não me prostro diante de um namoro sem vergonha. Porque eu não oculto a minha fé em Deus. Porque eu estou comprometido com este Deus. Eu não perverto a minha fé em Deus. Terceiro lugar, está no versículo 16 e 18, amados, que é o ponto auge desta narrativa. Quando eles dizem a Nabucodonosor, no versículo 16 ao 18, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. É Ele que nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui está uma demonstração de fé. Eles não colocam aqui condição para Deus. Eles não iriam se prostrar, independentemente se Deus iria livrá-los ou não. Honraram a fé. Atitude de uma confiança depositada em Deus. E nós sabemos perfeitamente que hoje há segmentos, há meios em que as pessoas têm colocado condição para Deus, para servi-lo, para demonstrar a fé. Estabelece uma relação com Deus de maneira condicional. Quando a condição, quem dá é Deus, e não nós. Esses jovens estavam aqui honrando a fé, independentemente se iam ser honrados pela fé. E aqui tem duas questões diferentes. De honrar a fé e de ser honrados pela fé. Nesse mundo, amados, há vários cristãos, vários homens e mulheres de Deus que foram honrados pela fé. O que isso significa? Que caminharam com Deus e que buscaram ao Senhor e que serviram ao Senhor e que pediram algo ao Senhor. E pela fé que depositaram em Deus, suas orações foram atendidas e correspondidas. Pela fé que depositaram em Deus. Ok, isso é válido. Mas há muitos homens e mulheres de Deus, até mesmo ao longo da história, até mesmo neste tempo, e talvez você seja alguém aqui nessa manhã que tem tido este comportamento, esta vivência, de que tem buscado ao Senhor, que tem tido uma fé em Deus, e talvez aquilo que você tem pedido a Deus, Deus não tem atendido, Deus não tem respondido, Mas independentemente a isso, você continua honrando a Deus. Eu creio que é uma maneira mais digna, é uma maneira mais honrosa de servir a Deus. E nós podemos perceber isso na fala destes jovens. Ah, que se levante neste tempo homens, mulheres, jovens, adolescentes com este comportamento, com este compromisso, com esta atitude, meus amados. De gente que honra a fé, independentemente de qualquer circunstância. Independentemente se as situações estão favoráveis ou contrárias. Eu não sei como você se encontra aqui nessa manhã, mas olha, creia nesse Deus, demonstre a sua fé, independentemente de qualquer coisa. Em quarto e último lugar, a salvação é pela fé. Se nós pudermos resumir a vida cristã, está na fé. O que temos é a fé. O que esses jovens tinham era a fé. E Deus honrou a fé destes jovens. Lá no versículo 25 diz assim: o rei exclamou: olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. E não era um filho dos deuses, era o próprio filho de Deus com aqueles três jovens naquela fornalha. Era a própria presença do Senhor Deus ali com aqueles jovens. Por isso que vale a pena enfrentarmos as fornalhas do século 21, porque nós temos a certeza de que Jesus estará conosco, que caminhará conosco. Creia nisso, meu jovem. Sabemos que não está sendo fácil. Nesse mundo, nessa sociedade a qual nós vivemos, mas você vai autenticar ser um verdadeiro cristão enfrentando essas fornalhas, as fornalhas deste tempo. Não rejeite as fornalhas. Vale a pena pagar o preço para que você ouça lá no final da história, lá no final da trajetória da sua vida: venha, bendito do meu Pai, recebei por herança o reino que está prometido desde a fundação do mundo. Ah, como vai ser bom ouvir da parte de Deus esta verdade. Ah, como valerá a pena, ao final da trajetória da sua vida, você dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas o que ele guardou? A fé. Porque é o que temos. É o que temos. Amados, para concluir, eu não sei como você chegou aqui essa manhã, eu não sei qual é o grau de intimidade, de comunhão que você tem tido com o Senhor Deus, se sua fé está comprometida, somente você e Deus é quem sabe. Mas a Bíblia sinaliza para nós termos esta coragem de olhar para dentro de nós e termos a coragem de quebrar os ídolos que estão se agigantando diante de nós, que estão tomando o lugar de Deus na tua vida, nos teus pensamentos, e que talvez você tenha perdido a alegria de servi-lo, e que talvez você tenha perdido a alegria de compartilhar desse Jesus Porque na sua relação com ele tem um ídolo, tem algo que está tomando o lugar dele na sua vida, e que você sabe. O Salmo 139, ele fecha dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sejamos, nesse tempo de provações, nesse tempo de fornalhas, crentes que demonstrem a fé, crentes comprometidos com esta fé, cristãos autênticos, cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. Que Deus nos abençoe. E eu quero fazer a oração final fazendo um trocadilho que talvez você conhece, talvez você já tenha lido algo a respeito disso, é de um autor desconhecido, a qual ele vai fazer uma diferença entre seguidor e discípulo. E eu quero fazer, usar o crente para seguidor e cristão para discípulo. Escute bem, diz assim: o crente espera pães e peixes, o cristão é um pescador. O crente luta para crescer, o cristão luta por se reproduzir. O crente ganha-se, o cristão faz-se. O crente gosta de afago, o cristão gosta do serviço e do sacrifício. O crente entrega parte dos seus desejos, o cristão entrega a sua vida. O crente espera que lhe apontem a tarefa, o cristão é solícito em tomar a responsabilidade. O crente quase sempre murmura e reclama, o cristão obedece e nega a si mesmo. O crente reclama que o visitem, o cristão visita. O crente vale porque soma, o cristão vale porque multiplica. O crente sonha com a igreja ideal, o cristão se entrega para fazer a igreja real. O crente diz: que bonito, o cristão diz: eis-me aqui. O crente espera por um avivamento na igreja, o cristão é parte do avivamento. O crente é forte soldado na trincheira da defesa, o cristão é soldado invasor da trincheira inimiga. O crente é condicionado pelas circunstâncias, o cristão as aproveita para exercitar a sua fé. O crente é valioso, o cristão é indispensável. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Obrigado.